Locomotiva vem, que vem, sai da frente. Só louco de atitude, aê, som de valente. Sempre na correria, sem atropelar ninguém. 350 por hora, lá vem o trem. Carregado de denúncia, autoestima, informação. A conscientização, que é um algo mais na sua interpretação. Se é pra somar, vamos lá, chega mais. Sai lá da zona suja de Brasil, depois vai a Nice. Não tô na febre, na trilha do sucesso. Se faço porque gosto, pro meu povo canto que é correto. Se tem protesto, na rua evolução. Caráter uniamente em profunda dilatação. Então, a evolução da humanidade é uma coisa séria. A herança do mundo pro pobre aqui é só miséria. No testamento, eterna exploração. Levante a sua cabeça e inverta a situação. Porque a meta é te derrubar, depois falar que é sina. Vem o playboy pra conferir e joga gasolina. Vejo a vaidade e a ostentação. O câncer do caráter que instala a podridão. Dedão, me humilhar criticando aquilo que faço. Melhor seria se tivesse louco, embriagado. É jogo fácil, o sistema é o que convém. A nossa cara é se instruir, ir mais além. Pode acreditar que aquele lucre com o nosso fracasso. Dinheiro fácil, ludibriar miserável. Sigo na rota firme na crise do universo. Contrariando a ordem lógica com pensamento. Tudo que falo é sempre consumido por mim. Tô pelo certo, assim eu sigo até o fim. Vento que sopra e aliena uma nação. Ondas sonoras do rádio e a televisão. Produz imagem que você tenta entender. Sem perceber, de joelhos diante a TV. Povo rendido, ressaca no Senado. O maior eleitorado é sepultura, cadeia e barraco. Foi no passado, agora no presente também. Muda estatística, guerreiro, chegou nossa vez. Saber eu posso, qual o valor da compaixão. Amor ao próximo, dinheiro é a falsa invenção. Bato de frente no que gera podridão. Mata mais gente do que guerra e filme de ação. Não é ficção, pesadelo da nação. Combate o preconceito via rap em ascensão. Irmão, esmiuçando o cérebro derrotado. Tumor que foi gerado por cobiça, dinheiro e status. O resultado é simples, cruel e eficaz. Só choro e desespero nas grades de Alcatraz. Eu sei que é embaçado, mas minha parte eu faço. 5 no meio campo, 10 em cima do palco. Ligo a ideia forte, direta no seu globo. Paro pra pensar e nosso inimigo é outro. Não mora na biqueira, vende Hilux aspirado. Dono de emissora é ladrão conceituado. Interna elegância, só não blindo a alma. Põe na cara na tela, o meu povo idolado. Então, Carlos que rima, E.O. é a firma. Os frutos e os aliados lado a lado todo dia. Fortalece o grito, pra nós é natural. Minha mente é um escudo, é ideia pra lá de mil graus. No fim do túnel, a luz só da locomotiva. Que pela vida, rima com passe a batida. Locomotiva, locomotiva. Locomotiva, quem é locomotiva? Locomotiva, locomotiva. A voz sem freio que desarruma a sua vida. Locomotiva, locomotiva. Um algo mais que desarruma a sua vida. Locomotiva, locomotiva. Tem atitude, vem com nós, então se liga. Locomotiva, locomotiva. Locomotiva que é locomotiva.